sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus só. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus só. Quantos querem? Oh! Batir.